gente se beijando e o mundo caído. A inconformada e dois doidos marido. E os convidados de queixo caído, me vendo levar ele embora comigo. Troféu por ela, vez outra me olhava, como quem diz vem cá. E na frente do povo, no surdo de amor, peguei ele no braço e a festa parou. E a gente se beijando e o mundo caindo, a inconformada e nós doidos varrido. E os convidados de queixo caído, me vendo levar ele embora. A gente se beijando e o mundo caindo. A inconformada e dois doidos varrido. E os convidados de queixo caído, me vendo levar ele embora comigo. Marquinhos MP3 HD, Geovo CD, Paredão Radiola. Vez outra quem diz vem cá. E na frente do povo, num surto de amor, peguei ele no braço e a festa parou. E a gente se beijando e o mundo caindo, a inconformada e nós doido varrido. E os convidados de queixo caído, me vendo levar ele embora comigo. A gente se convidados de queixo caído.